busca da solução, faço a oração. Complicado perder a pessoa que tu ama de paixão. Minha mente tá confusa, não consigo acreditar. Vários momentos felizes começo a relembrar. Uma dor no peito, a lágrima escorre. É difícil pra toda a família que também sofre, mas Deus quis assim, então preciso aceitar. Sei que o dia novamente iremos nos encontrar lá no céu. Esteja em paz, descanse em paz. Te guardo no meu coração, declarações reais. Muito fez por mim, não pude retribuir. Mas aí onde você está, eu sei que vai sorrir. Vou sentir saudades da sua alegria, do seu carinho quando eu chegava todo dia. Especial pra mim e por todos da família. Desde quando eu nasci, fez parte da minha vida. Momentos inesquecíveis que a gente passou, mas infelizmente sua hora chegou. Queria poder ter aproveitado mais. Esteja em paz, descanse em paz. Paz, paz, paz. Descanse em paz. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Eu não me esqueço das festas de fim de ano. Muita alegria na família, só lembrando como era bom. Eu vou sentir saudade de tudo que passei, vou levar pra eternidade. Você lutou, foi forte até o fim, mas infelizmente terminou assim. Não aguentava mais ver você daquele jeito. Toda vez que eu te via dava uma dor no peito, mas acabou o sofrimento. Esteja em paz, te guardo no meu coração, declarações reais. Você será lembrada onde eu estiver. Posso perder o equilíbrio, mas não perco a minha fé. Você me ensinou o que a vida me cobrou. Sou grato pelo seu zelo e seu amor. Sempre nos ajudou enquanto tu podia. Não vou me esquecer. Era tudo alegria. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Em minhas orações sempre estará. Oro por você, assim eu vou continuar. Agora eu tenho que encarar a realidade. Vou sentir a sua falta, vou sentir saudade. Agora você está em um lugar melhor. Agora sem você aqui eu me sinto só. Uma parte do meu coração foi junto com você. Nunca vou te esquecer e meu coração vai viver. Na eternidade a gente vai se encontrar. Não desisto de sonhar, não esqueço do seu olhar. Cozinhava melhor do que ninguém, é verdade. Vou sentir saudade, muita saudade. Essa canção eu escrevi com muito afeto. Esteja em paz, um grande abraço do seu neto. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Nunca vou te esquecer. E meu coração vai viver momentos felizes, momentos felizes. Você ainda vive. Essa canção eu dedico pra uma pessoa muito especial que fez parte de toda a minha vida. Esteja em paz, nos encontraremos no céu.